Ásia 2783, Semi Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Quem é que o Centro Recife agora, 260, 288, Ásia 2783, Flex 4, tá? Bora. Federal 9970, Semicentro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126, 85, 125, 45, obrigado, Bolsonaro, até a próxima. Obrigado, Gomes. Empate 4, confirme somente a autonomia. Gente, nós estamos aqui, autorizado para grupo de Zulu, plataforma Manati, conforme a rota do plano. 1 mil pés, decolando da pista no 7, curva à direita, corredor axé. Transponder 0145, controle Salvador 119.8. Planejamento correto para acionamento Chame Torre 118.60, QNH 1096. 205, libera a direita, chama solo 1211. Libera e chama 219. Obrigado, Maria. Solo Salvador, bom dia, Azul 4981. Bom dia, Azul 4981, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1. Quanto mais é tudo? Autorizada a colagem de pistão 0, vento 090 graus 059. Como é que é? Já, deixamos um táxi. Pois o 2704, decola 207, no controle Salvador 119, decimal 8. 9708 Salvador, o Azul 2704, obrigada, bom dia. Bom dia, 2704, Azul. Azul 2704, bom dia, contato radar, subatório nível de voo 330, saída PUCA. Saída PUCA 330, 2704, Azul. Mais o 2796, cópia. Mais o 2796, autorizado para a Serra Bravo Juliette Papá, via Uísque 33, nível de voo 170. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0223, controle Salvador 1, 19, 8. Autorizado Serra Bravo Juliette Papá, via Uísque 33, nível 170. Decolagem da 10, curva à esquerda, saída Conde, transponder 0223. Controle 1199, azul 2796. Azul 2796, controle Salvador 1, 19, 8. Chame pronto, pushback acionamento no PAT 3. 1198, controle, chamará pronto para pushback acionamento, azul 2796. Solo Salvador, bom dia, o azul 2772, tem que dar informação November, autorização Porto Seguro. Azul 2772, November, confere, autorizado para Serra Brava, Papa Sierra, via Whisky 33, nível de voo 160. Decolagem da pista 0, primeira curva à direita, saída Coral, Uno Bravo. Transponder 0222, controle Salvador, 1918. Autorizado nível 180, Porto Seguro, via Whisky 33, saída 10, curva direita, Coral 1 Bravo, decola da 10, corrigindo. Aciona 0222, controle 10980, azul 273. Confirmando nível autorizado 160. Confirmo, nível autorizado 160, azul 273. Planejamento correto azul 2772, chame pronto no PAT 3. Cada prato azul 2, 7, 3. Azul 2704, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Repito 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, contando 2.8, Maia LSX Rei, reporta estabilidade. Romeu Oscar Mike Yankee, decolador do nome, chama o controle de Salvador 199, decimal 8. Yankee, 198. Controle de Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, bom dia, mantém-se condições visuais, ajuste a 0 no meia, autorizado direto Manaus, reporte 20 milhas fora. Direto Manati, reportaremos 20 milhas fora. Patango, Whisky, Lima Eco, bom dia, prossiga. Gente, o Patango, Whisky, Lima Eco, em espaço aéreo Golfo, tem frequência livre para autocoordenação. Solo Salvador, azul 27, 72 pronto, pushback e acionamento. Firme. Solo Salvador, azul 2772, pronto, pushback e acionamento. Autorizado, azul 2772, chame para o táxi. Livre, pushback e acionamento, azul 2772. Boa 095, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot via Apêzulo 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, Boa Nitibo. Primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5020, controle Salvador 119, decimal 8. Sente o nível? 3,6. Correto, chamo para o portão 5. O Xanel 6302, completo sinal de Xane Torre, 1 8 do sinal 62. Salvador, Oceanair 6312. Oceanair 6312, 27.0 no meio, autorizado. Pouso pistão 0, vento 090 graus, 04 nós. Pouso, Oceanair 63. Gente, Papa Romeo, acho que mais tem que frequência livre para a coordenação. Salvador Azul 2772, para táxi com 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Serra Bravo, Vitor Santos. Azul 2772, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Tati 3, Tati 1 e Tati Índia. No ponto de espera, chame Torre 1, 18.60, QNH 10 no meia. Livre táxi via parte 3, parte 1, até parte Índia, para o próximo ponto de espera, chama torre 18.6, o ajuste no 0, 1 no meio, o azul 2777. Aguarde, gol no 095. Meia 312, solo 27, libera direito, chame solo, 121, decimal 1. 121. Portão 5 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, voo 109. Chamei a 312, alfa, chamei a da Juliette. Alfa, chamou a Juliette. A linha de cola da 0 azul 2772. American Line 229, clear among arrival, sunset level 050. 070, American Line 229, sunset level 050. 050, American Line. O azul 2772, decola do Estesiátion contra o Salvador, 119.8. Contra Salvador, 198, o azul 2772. Shadow X, Blumen Intersection, on the present Shadow X zone, send and maintain cap level 070, QNH1016, America Church and I. Can and maintain for level 050 on among arrival. Okay, I'm on arrival, but we need to see the left. Did you say we're closer to the direct to Zuna? Yes, sir. Direct Zuna, America 229. Direct Zuna, down to 050 and Zuna. Contra Salvador Azul 2772, decolado, assim que possível, prova direto coral. Azul 2722, contato radar na decolagem, saiu da coral 1 grau, após 2000 direto coral sem restrições ao 160. Após 2000 direto coral sem restrições ao azul 2772, só para o nível 160. Zona 095, após a Avianca, corrija, observando a Avianca ingressando para o 02, segue após via Patiuni Índia, ponto de espera Chame Torre 118.60, QNH 1096. Após o Avianca, Patiuni Índia, ponto de espera, voo 1096. Contra Salvador, azul 2772, solicita desvio à direita, magnética 240 por 8 milhas. Sente autorizado os desvios após a sua navegação na cruz de coral. Sente após os desvios, reassume a navegação, azul 2772. Luna 095, está autorizada a linha ainda com a pista 0, vento 100 graus 08, mas. Pista 0, via Pati 3, Pati 1, Itaxi Índia, no ponto de espera Chame Torre, 18.95, corrijo 18.60, QNH 1096. Espera, Azul 4299, pronto, copia. 4299 autorizado para Serra Brava, Quilo Papá, via rota do plano de voo. Primeira aerovia, PES 10, nível de voo 320. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5023, controle Salvador 119.8. Azul 4299, cotejamento correto, time pronto, portão 01. Boa, 095, recorda 35, chama o controle Salvador, 119.8. 19.8, bom dia. Controle, bom dia, na sua escuta decolou no 095 da Gol. Boa, no 095, contato radar, na decolagem, saída Bruno, nível 360. 360 no PCO, no 095. Salvador, bom dia, SAM 3179, informação da venda. SAM 3179, formação atualizada, Oscar. Prepare, SAM VO 1, Leda Motiva, aguardando cópia. Confirma a saída, SAM VO. Afirme, Terra Alfa, November, Vitor Oscar. SAM VO 1, aguardando, SAM 3179. SAM 095. America 229, 22,000 feet, 21,016. That is 2,000 feet, 1016, American 229. 22,000, American 229. Okay, 3,000 feet, American 229. São 1, autorizado, chame táxi. Salvador, o azul 2796, azul 2796, a linha decola pista no zero, o vento no 00 grau 05 nós. Autorizado decolagem, o azul 2796. SAM 3179, copia. Prossiga, 3179. SAM 3179, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeo, via PES 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída SAMVO 1, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5030, controle Salvador 119.8. 0, Ronda Via, Perfilo 10, Taubaté, Salvo, Ono, Leda, Ponte, Chiva. Vitorinha Juliette autorizado para Cairo Lorenzo, Sierra November Charlie Lima, rota DCT conforme, 1.000 pés, decolagem da piscina 7, curva direita via corredor Axé. Transponder 0160, controle Salvador 119.8. Faz o 2796, decolado 240, chama controle Salvador 119.8. 119.8, azul 2796, bom dia. Salvatão, Vitor Indes Juliette, autorizado acionamento, chama plano para o táxi. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, 1.100 pés, saída Conde. Estou indo de Lhade, autorizado para 70, se o Serra pode estar em grande para pista 17. Direto Conde? Afirmativo, direto Conde, segura sem restrições para nível 170. Direto Conde no 70 sem restrições, azul 2796. Fala 095, centro Recife, em 126.0. 260, bom dia. Bom dia. Azul 4299 acionado pelo táxi, POB de 9797, 3 horas e 46, alterna São José do Rio Preto. Nango Vitor Índio Juliette, autorizado a linha de colar pista 97, o vento 120 graus 04 noite. Pelo táxi, o Capão de Fera lá, 86, 1096 de Cianengã. Obrigado, bom dia. Bom dia. Roger, complete sign-in, call power now, 118.60, America 229. Okay, 118.60, America 229. Tower American 229, final for runway 10. Azul 4299, além da call sem parada. Firma. 3 horas da linha da cola sem parada, vento variável com 3 nós. Além da cola sem parada, eu sou o 4299. 229 is with you on final for runway 10. America 229, turn 8106, continue approach and Dubai to land. End of the approach, American 229. Rubi Twin Juliette, decolado 44, sem controle Salvador. 119, décima 8. 19 com 8, traço, milha. Rubi do Salvador, com aquele cordial bom dia, papacando Victor India Juliette. Voltando Victor India Juliette, bom dia, mantenha-se corredora chama, meu país, hoje, Chimei 16, 1096. America 229, clear to land. Runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Copy, the wind clear to land, runway 10, American 229. Brasil 4299, decolado 46, controle Salvador. 119, decimal 8. 198, obrigado, um ótimo dia, bom trabalho. Bom voo. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, na sua escuta, se agora. Azul 4299, contato radar, tradução do ONU, nível 320. E precisão 320, 4299. D772 controle. Continua, azul 2772. Confirme se reacionará a proa na posição coral. Vamos ficar em posição de azul, não é? Para a posição 2, através do coral ao. Como onda se tiver o azul 2772? Gente. Por conta de milhas, chama na cara nessa proa, confirme. O azul 2, 42 na frente, fala desvio, mantém a proa 190 por 14 milhas de informações. Gente, sou 4299, autorizado, vou redirar da Leda após desvios. Após desvios, Leda, 42 na frente. Controle, bom dia, 6310, descendo para o último, 60 na prova de Alagoas. 6310, na cena de identificação, chegada bom, se você mantém a 4000 pés, 2 destino 0 no meio, cancela as restrições de altitude. 4016, possível cortar nossa chegada para o espaço, pelo menos? Ou dura? Autorizado direto pelo, o Xenome 319. É correção, direto pelo, grato. American 229, você. America 229, approve a taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 229, bom dia. Controle. Se o radar encerrado 54 milhas para o eixo, o Salvador chama o controle Léo 1201. Controle Léo 1201, Azul 2772. Tenente Juliette, como possível, chamada para pouso. 1205. Prata. O Tenente Juliette tem frequência livre para a congelação. Azul 2796, autorizado Varna por 8 Dendo. Delta S, November, Delta, Oscar. Dendo, prova de Dendo, Azul 2796. Salvador, Serra, Delta, Juliette. Prossiga. É, Juliette no pátio 3, na 5 Lima, querendo ir pro pátio 4. Consciente, federal, Serra, Delta, Juliette, autorizado o pushback e o reboque até a saída do pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Certo, Juliette, ciente. Alô, Xanero 6312. Confirme. Xanero 6312, autorização Recife. Xanero 6312, mantém informação Oscar autorizado para Serra Brava, meu Foxtrot, via peso Luno 7, nível de voo 350. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5043, controle Salvador 119.8. Poxa, 6312, a mensagem é um pouco baixa, confirma somente o nível. Afirmativo, senhorita, no caso de equipamento, 6312 autorizado, recíproco 350. Eu tenho o Luno 7, Pouca Jamo, Aracaju, Porto Esquerda, 043, controle 191. Correto, poxa, 6312, chame pronto, portão 2. Portal 9, autorizado, chame tarde, na 3179. Botar a vantagem, 3179. Autorizado voar na Torre de Duna, CNM 311, desça para 2010, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Duna 21, reporta, estabilizado na 311. Para o táxi, tá? 3179, 177, 3 horas e 45, alterna Ribeirão Preto. São 3179, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pacho Uno, táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre, 1-18-60, QNH 10 no meio. Pacho Uno, Índia, ponto de espera 18-60, 3179, da Gillette, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Certo, é o Gillette na espera. RD-7196, controle. 7196. Serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste do Baixo Salvador. Chama agora o controle, era que é de 1-0-3. Caju 203, 2796, bom dia. Bom dia. Beleza, 6311. Completa procedimento com a torre, 286. 286, 63. Dani Pronto. Então, 3179, além decola sem parada? Afirmo. Autorizado, Alian, decola sem parada, vento no 20 graus, 049, então 3179. Autorizado, Alian, decola sem parada, 3179. É bom, Fatia 63, não dá um estranho, 7 milhas, bora. Oceania 6311, ajuste o altímetro no 0 no meio, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guarda 2016, vem a 3111, autorizado pulso, fechando 0, vento 110 graus, 05 nós. Obrigado, pouso, 110, 310, 11. Cano 3179, decola 02, chama o controle Salvador, 119, décima 8. 198, bom dia. Controle, bom dia, 3179, na sua escuta, passando 1000 metros. Cano 3179, contato radar na decolagem, saída Salvo, 1, saiu de voo 340. Salvo 1, 340, 3179. Pode voar, Leda? Autorizado voar na proa de Leda após 2000, então 3159. Positivo, sem desvio, direto Leda. Vigiano com 3179. Aqui é que sente, chama torre 286. Salvador, pode chamar a Kianca e pode falar do Itapuã.